Ah, ia ser legal, né? Se tivesse um programa assim no elevador, dentro do elevador, fazendo no elevador. Vamos fazer um assim? Vamos fazer um Vamos assim? Vamos montar um programa assim? Fazer um quê no elevador? Ah, sei lá, a gente começa na conversa, meu filho, só Deus sabe onde termina. Programa Com Eles no Elevador, toda quinta-feira e domingo às 19 horas, Gabriel Freitas 1, Jefferson de Medeiros e Edgar Quintanilha te levam ao bate-papo de elevador. Com Eles no Elevador, só aqui na sua Rádio Retweet, a rádio da social media. Não sei, aí, não, a gente dorme dentro do elevador, pronto. É.